Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, só encontro de fada, espelho, fala a verdade. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu acho justo cobrar R$1.000 pra passar lama na minha cara. Boa noite, pessoas, pessoinhas. Beleza, estética é uma questão de opinião. E você sabe que opinião é que nem bunda. Cada um tem a sua e dá quem quer. Pois, aqui é portuguesa. E se embalar as encomendas da Netstorm me deixasse magrinha, eu estaria um pitelzinho agora. Ah, estaríamos, meu amor. Um pitel. Supino aqui de livro. Aqui é a Azaghal. E o sonho dele é um shampoo que passa a nascer cabelo. Sim, Nerds, estamos juntos aqui mais um Nerdcast Família com o Sr. K para falar do mundo da estética. Meios. Canelada. Canelada. Por que não? Que isso? Quebrou a rotina. Quebrei. Excelente semana, Azaghal. Lembrando aos nossos queridos nerds que está no ar a promoção Watchmen no Jovem Nerd. Exato. Mega boga promoção. Olha, já falamos aqui, vale kits. Mega, são 10 kits, são 10 ganhadores que vão ganhar exatamente o mesmo prêmio. Um mega boga kit com o DVD duplo do Watchmen, o DVD Contos do Cargueiro Negro. Olha. Um Watchmen encadernado mega boga, graphic novel. E o jogo para PlayStation 3, Watchmen, The End is Nine, onde você bate muito com Rorschach e Coruja. The End is Mine? The End is Nine. Próximo. Nine. Mine. Tudo que você precisa fazer é ir no jovemnerd.com.br/Watchmen e se cadastrar. Você faz o teste de Rorschach, são 3 pranchas com manchas de tinta. Você interpreta da maneira mais criativa e nerd possível e nós julgaremos. São milhares e milhares de frases, estamos ferrados. Mas julgaremos todas e as 10 melhores. Não precisa ser 3 melhores, não. Exato, o cara escreveu uma. Uma, se você for genial numa, é o suficiente. É o suficiente, exato. Se você for genial em 3, melhor. Boa, muito bom. Então vai lá, a promoção vai só até dia 4 de dezembro de 2009. Atenção, depois não vale mais. Não tem choro nem vela. E o resultado sai no Jovem Nerd no dia 11 de dezembro, certo? Olha só. Não se esqueça que está à venda em todas as lojas os DVDs simples de Watchmen, duplo com documentários, o Blu-ray Mega Boga, que é o que me interessa hoje em dia. Blu-ray duplo, né? Hoje em dia é só Blu-ray. Blu-ray. Exato, né? Uma opção. Exato. Pra que ver VHS se você tem DVD? Pra que você assistir DVD se você tem Blu-ray? O DVD Contos do Cargueiro Negro também está nas lojas. E assim como o jogo de PlayStation 3 Mega Boga The End is Nine, Watchmen. Participe da promoção Jovem Nerd Watchmen. Batalha do Apocalipse, Azaghal. Certo. Neste momento que estamos falando, está quase acabando o estoque. Eu diria que a gente nem deveria falar mais. Não fala mais? Porque... Não faz mais propaganda. É, já vai quê? Naturalmente acabar. Já vai acabar mesmo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ficar chupando dedo. Se você quer ler a Batalha do Apocalipse, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, corra. Corra, é verdade. Acesse o nosso hot site. Se você precisa de motivos para comprar a Batalha do Apocalipse, você pode ver lá, ler sinopse, ler primeiro capítulo, ouvir teasers e tudo mais, ver artes e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. abatalhadoapocalipse.com. Exatamente. Ou você pode simplesmente, direto na Nerd Store, comprar o livro e se garantir. Exatamente. Pelas minhas contas, só faltam 50 livros pra ser. Quê? Sério? É sério. Caraca, portuguesa. Vai acabar hoje? É, isso porque eu estou contando com as vendas que podem ter dado errado. Olha só. Porque aqui no estoque... Quanto tem aí? No estoque só tem 272. Mas na reserva, que são pedidos que eu ainda não liberei, provavelmente boletos que ainda faltam a compensar. Certo. Tem 235 na reserva. Então quantos tem sobrando? 37? 37. Caraca! Mas pode ser que algumas pessoas não paguem o boleto. E aí voltem alguns pro estoque. E aí voltem pro estoque então, alguns. Mas. Adeus. Acabou. Só lamento. Quem segue o Twitter da Nerd Store, @NerdStore, ficou sabendo que nós fizemos uma promoção esses dias, uma promoção relâmpago no domingo. Isso. E quem comprou o livro nesse período da promoção relâmpago, além de garantir o seu livro que está acabando, ganhou um autógrafo do Eduardo Spohr, que estava aqui na sede da Nerd Store. É, exato. Ele veio visitar e falou, pô, bora fazer uma promoção aí, eu autografo vários livros. Ficou reclamando que estava com o pulso doendo. Porra, esse fim de semana vai ser uma diversão. Temos mais de 700 livros pra embalar, mas só nesse fim de semana. Vai ser a diversão que eu descobri que tem um paintball aqui em Curitiba excelente. Porra. Sim, paintball, eu só com livros na tua cara. E aí, Azaghal, a galera que não conseguiu comprar, o que, que vai acontecer? Vai ter mais, né? Não sei, eu acho, ver. Não, eu acho que vai, mas não esse ano com certeza não. Vai ter mais, mas quem sabe, who knows? Deixa ele desesperado. Comece a mandar esses seus e-mails desesperados, eu queria, mas não comprei. Exato, manda aí pra gente formular o case aqui. Por falar em case, Jovem Nerd, já que Sim. Você tocou nesse assunto, eu recebi um e-mail do nosso amigo Alexandre Nagak e Ednei Souza, famoso internet, confirmando e oficializando a nossa presença na Campus Party 2010. Sensacional, no finalzinho de janeiro. Exato, do dia 25 ao dia 30, final de janeiro mesmo, a última semana. Exato. Nós estaremos lá fazendo aquela social. Teremos um painel mega especial. Porra, temos que agradecer ao Nagak e Ednei que reservaram só uma hora e meia. Uma hora e meia. Nós, do Jovem Nerd, Eduardo Spohr. Olha só. Também estará conosco na Campus Party. E Rogério Bonfim, nosso querido amigo da VirtualNet. Estaremos todos lá contando cases do Jovem Nerd. Sim. E do Nerdcast. Batalha do Apocalipse. Todos os ARGs e filmes que a gente fez esse ano com o Rogério Bonfim. A gente vai fazer um painel muito maneiro relacionado ao sucesso da Nerd Store, ao site, ao Nerdcast. Vai ser irado. Vai ser no dia 26, às 5h30. Isso só pra quem vai estar lá dentro daquela área VIP privativa, esquisita. Dos computadores, dos né? campuseiros. Campuseiros. Então, galera, quem não vai participar lá dentro da Campus Party, não adianta ir, porque não vai conseguir entrar pra ver. Mas não se apavore, porque é claro que o Eduardo Spohr vai estar autógrafos nos livros de todo mundo que estiver lá, né? Não vamos estar vendendo livros lá, pelo menos. Não vão, que eu não sou burro de carga. Mas faremos uma sessão de autógrafos fora da Campus Party, em algum lugar ainda a ser definido em São Paulo. Certo. Então, quem não vai estar lá dentro, participando da Campus Party, o que eu aconselho a ir, que é muito maneiro, aguarde que nós também iremos autografar o livro fora da Campus Party. Mas e no Rio? Vai rolar? Campus Party? Não. No Rio. No altar de autógrafos. Estamos avaliando ainda. Se rolar, vai ser agora em dezembro. Presta atenção, galera que comprou Batalha do Apocalipse no Rio. Ainda sobre a Campus Party? Certo. Se você quer ir, mas não tem condições, ou não quer gastar seu dinheiro com isso, existe uma promoção no site oficial da Campus Party. A pessoa escreve um post sobre a Campus Party e os 13 melhores vão ganhar ingressos de Campus Party. Maneiro. Então corre, porque é até só o dia 3. Você tem que mandar o resultado, sai no dia 7. 3 de dezembro. É agora, 3 de dezembro de 2009. Corre. Se você quer participar, o link tá aí no Jovem Nerd. Ainda na Campus Party, esgotando esse assunto. Meu Deus. O blog O Nerd Escritor, também abreviado como One, tá fazendo uma promoção em que ele também, de próprio bolso, vai dar uma entrada pra galera pra ir pra Campus Party. Olha isso. Você envia uma foto pro blog dele lendo a Batalha do Apocalipse, a foto mais nerd ganha o ingresso pra Campus Party. Bom. Então tem um link do blog dele aí no post? Tem, ganhou o link, parabéns. Não, é porque é legal, e o cara fez uma homenagem à Batalha do Apocalipse, muito bom. E ainda na Campus Party, meu Deus, chega! Não, essa aqui é maneiríssima. O Eduardo Spohr teve duas ideias fodas. Primeiro, ele teve uma ideia de discutir a irrelevância da Wikipédia brasileira tá. Da internet mundial. É irrelevante, o Nerdcast, o Jovem Nerd não são relevantes para a então, Wikipedia. Não vai ter um painel sobre isso, mas vai ter um fórum informal, por assim se dizer, em algum momento. Pra jogar tomates na Wikipedia. Na Wikipedia, vamos, né, queimar monitores de Wikipedia. E além disso, o Eduardo Spor está com a ideia de fazer uma mesa de RPG lá na Campus Party. Olha, sensacional, eu quero. Ele quer jogar a Batalha do Apocalipse e o RPG. Olha só, excelente forma de estrear, não é? Puta merda. Então, esse ano, Campus Party cheio de novidades. Os recados da semana, a Zagal pediu e recebemos mais ilustrações de Alotone, Guilherme Briggs de Ursinhos Carinhosos, que graça. João de Sorocaba mandou, tem aí no post. E Larissa Graneiro também mandou. Sabe o que eu acho engraçado? É que o Jovem Nerd, ele é um sabotador. Que porque eu vi? Além do João e da Larissa, mandaram também, está aí no post pra vocês verem, Luiz Fernando Leia. Eu não vi. Rogério Andrade de Souza. Mandaram pro teu e-mail, então. Júlio Madeira. Quem? Leandro Mendes Bastos Ferreira. João Salomão. Henrique Peixe. E Johnny Oliveira. Que isso, não vi isso. Toda cara. Essa cabeçada mandou os nerds carinhosos. Ah, mandaram pro teu e-mail. Tá bom. Tá, você fez a sua pequena coleção de escrotização. Tá ótimo. Também teve o Bruno César Vitorino, que mandou uma ilustração do Jovem Nerd de Dr. Evil, dizendo que as editoras nem imaginam o sucesso do Batalha do Apocalipse. Primeiro e-mail, Gustavo, estudante de arquitetura e urbanismo, Jundiaí, São Paulo. O último episódio foi foda pra mim, porque eu fui um imigrante wannabe, e de certa forma ainda sou. Eu trabalhei duas vezes nos parques da Disney, em Orlando. Olha só. Ambas as vezes legalmente, tanto que porque a empresa é rígida quanto essas porra, só faltava... Ilegal no parque da Disney, cara. Andar lá, passar na esquina com a picape, pegar 30 mexicanos lá e... e botar numa Disney. Mas ouvindo as histórias, eu lembrei dos acontecimentos da minha estada nos Estados Unidos. Uma coisa principal que era minha rotina era comer comida congelada de baixíssima qualidade. Tem uma marca chamada Michelinas, quem tá nos Estados Unidos vai conhecer. Pela bagatela de $1, você pode comprar uma refeição. Deus caraca, do céu, cara. Imaginem a qualidade, cara. Mesmo assim, elas me sustentaram. É, a que preço? Todo dia ele dá uma batida no coração pra pegar no... O trabalho da Disney em si é foda. Eu era do ramo de turismo e me identificava com o tipo de trabalho. Operando brinquedos, tendo contato com o público variadíssimo. Caraca, operando brinquedos. Peraí, cara. O quê? Você operar uma roda gigante, ou um carrossel, ou uma montanha-russa, isso não é ramo de turismo, cara. Isso é emprego de ex-presidiário. Mas o brinquedo da Disney não é qualquer roda gigante. Não, né? Não. São ex-presidiários da Disney. E aí ele fala que hoje ele é formado em turismo e tá fazendo ainda outra faculdade e é um estagiário de fudido que ganha muito menos do que ele ganhava na Disney. Tá ótimo. Elton De La Rocha. De La Rocha? Quase um De La Roya. 25 que... anos. Nada. São Paulo SP. Salve, salve, caros nerds. Como sempre, o último Nerdcast foi muito bom. Mas não vou ficar rasgando elogios, blá, blá, blá. Gostaria só de contribuir com um fato um tanto engraçado que eu vi há um tempo atrás. Um certo dia foi em uma palestra sobre migração no Canadá, no consulado canadense em São Paulo. Oh. Quando durante a palestra de uma canadense falando sobre migração e as peripécias brasileiras no estrangeiro, um amigo meu resolveu fazer a clássica pergunta. Existe algum tipo de preconceito contra brasileiros no Canadá? Durante alguns segundos a mulher ficou vermelha da cor da bandeira canadense, e respondeu: os brasileiros são muito bem-vindos no Canadá, mas tem algumas coisas que só os brasileiros fazem, que já está gerando um certo receio. Receio? Que política é ela? Nos canadenses e nos outros povos que vivem lá. É o chamado jeitinho brasileiro. Ah, não, cara, isso é demais. O jeitinho brasileiro deixou os brasileiros muito mal vistos, sabe aonde? Nos parques da Disney. Na Disney, que na época da invasão dos brasileiros, dólar um real, fizeram vídeos de orientação da arma para os brasileiros não furarem fila. Não roubarem óculos só porque achavam que não tava ninguém vendo. É, cara, foi uma vergonha. Não, nessa época foi terrível porque o americano não perdoa, né? Ah, ele então, o estudante pegava um lápis, né? Tinha aquele bolo de lápis. Não que tá acostumado a ir na loja americana, pegar a bala e ninguém fazer nada? Via aquele bolo de lápis, pegava um óculos escuro botava na cara e saía. E nego pegava fazendo esses pequenos furtos, meu amigo. Delegacia, imigração, tchau. É, sinistro, mano. Voltou muita gente de bobeira, de palhaçada. É verdade, é o jeitinho brasileiro. Mas e aí, continua. Aí ela diz aqui um exemplo de jeitinho brasileiro dos brasileiros no Canadá. Nos ônibus de lenhadores, de alguns estados canadenses, não existe cobrador. É legal porque os ônibus do Canadá, você já viu que ele tem um suporte pra machado? Não tem nada por nenhuma. Só existe uma caixinha onde os passageiros colocam o dinheiro da passagem, equivalente a R$2. Ou uma moeda específica, como um passe que vale o mesmo valor de passagem. É o token. É o token? Token. Olha, o token é uma palavra versátil pra caralho. Só que esta moeda, token, tem o exato tamanho da moeda de 10 centavos. Olha aí. E aqui eu me pergunto, 10 centavos brasileiros ou canadenses? Não, canadense, porra. Eu sei lá. Aí já viu, né? Chega a malandragem brasileira, direto acontece de pegarem brasileiros tentando engrupir o motorista com moedas de 10 centavos. Caraca, cara, que brasileiro. Cara, pior que você é o jeitinho brasileiro mesmo, cara. Ah, mas brasileiro é rei dessas paradas. Ele não consegue. Botar tampinha de garrafa em máquina de refrigerante. Lembra dessa? Só, e ela fala, só os brasileiros fazem isso. Aí cara. É preconceito. Mas, ué, se for verdade... Mas se o brasileiro contar pra um canadense, o canadense quiser dar espertinho... Será que o Isinobre faz isso? Eles não fazem isso, eles não fazem isso, cara. Isso é uma mentalidade aqui, infelizmente, o Brasil passa vergonha na parada por causa dessas paradas. André Abu. Abu? Abu. E Abu? Não, só Abu. 23 anos, professor, São Paulo SP. Será que ele é árabe, alguma coisa assim? Não faço. Pode Abu? Ser um... Abu. Gostaria de acrescentar uma informação com... Professor de quê? Professor. Professor. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um nada que as pessoas chamam de professor. Ô, professor. Sabe? Apelido no boteco é professor. Sim, sim. Professor tem que ser professor de alguma coisa. Gostaria de acrescentar uma informação ao comentário do Isinobre sobre a gestão de dinheiro pelo governo canadense. Tenho parentes também que moram em Calgary, no Canadá, e no início da década de 2000, eles reportaram uma situação inimaginável para nós brasileiros. A administração do município devolveu às pessoas o dinheiro que sobrou da arrecadação de impostos. Caraca, isso não acontece em quase lugar nenhum do mundo. É sabido que quando o período fiscal, sei lá, quando estão fechando o balanço, certo, a grana que tá sobrando, o nego gasta. Como dá? Como dá, meu exato, irmão? Exato, porque... Dá se... festa de fim de ano, faz campanha publicitária, inventa qualquer merda, não deixa aquele dinheiro sobrar, cara. Não deixa, porque eles têm medo que se sobrar, eles falam, então você não precisa de tanta verba assim, aí diminuem a verba, né? Exato. Então eles normalmente têm que... Agora lá devolveram. Detalhe, a prefeitura foi muito eficiente em seus processos, tanto que a grana que sobrou foi suficiente para pagar uma parte das contas de luz da cidade toda, antes de ocorrer a devolução aos contribuintes. Ou seja, os canadenses pagaram seus impostos, receberam um serviço público de qualidade, ganharam um desconto na luz e um chequinho da prefeitura no final do ano. Só faltou esse cheque vir com um We Are Sorry da prefeitura, desculpando-se por ter demorado pra devolver o dinheiro. Caraca, impressionante. Existe, né? Cara, existe. Isso é o que a gente chama de primeiro mundo. Exatamente. Isso é o que a gente chama de existe um lugar melhor. Eu sempre fui levantei a bandeira do Canadá, cara. Ah, então parabéns. Vai pra lá. Vou falar que eu te dou um chasterfield. Meninas, não se enganem. Os homens gostam de ver vocês cuidadinhas, bonitinhas, cheirosinhas, depiladinhas com seus cremes. Por favor, eles ficam olhando nas revistas, na internet, fingem que não gostam da Megan Fox. Então gastem, gastem o dinheiro deles sim, mesmo quando eles disserem que vocês não precisam. O problema é quando o dinheiro deles é o mesmo que o nosso. Pois é, não é? Isso é um perigo. Olha aqui, se você me perguntar agora que parte do meu corpo me agrada mais, eu vou ficar horas pensando. Ai, meu amor, por mim, eu mudava tudo. É que ridículo. Fazia uma mulher nota mil. É, tá bom. Pegava olho de uma, nariz de outra. Fazia o Frankenstein. Essa parada de juntar nariz de um, olho de outro, nunca dá certo, né? Ah, sempre fica um monstro. Vocês sabem que a beleza é definida pela simetria dos lados e não pela... É o que dizem, né? A combinação de corpos estranhos. É, e circunferência é uma simetria boa? Se ela for... Se ela for simétrica dos dois lados, eu acredito que sim. Mas é, pelo menos, de alguma ilha no Havaí, com certeza. É sério, as pessoas mais bonitas são simétricas. É. Eles fizeram um teste desse com bebês, botaram um monte de fotos de pessoas bonitas e feias. E os bebês tinham preferência pelas fotos das pessoas bonitas. Só o mundo é cruel. Não, né, meu amor? Não são só os bebês. É, mas o mundo é cruel, meu amor. Que putinhos, né? Por isso que quando eu vou brincar com o bebê, ele sempre chora. Vocês sabem, não é? Que tratamentos estéticos têm que ter nomes bonitos e complicados. É, mesmo que seja farinha misturada com... Mesmo que seja, não. Sempre é. Sempre é. Cara, as mulheres são muito otárias, cara. Esses tratamentos, eles são todos, na verdade, a mesma coisa, que é lama com farinha, alguma coisa assim. Não. E o pior é essas escovas. Escova de chocolate. Escova de baunilha. Escova de baunilha. É só essência. De... Eles pegam um produto escroto que eles sempre passam na cabeça das mulheres. Eles pegam o mesmo Neutrox. É. E aí botam mel, botam chocolate, botam baunilha, botam jojoba. Não, botam chocolate de verdade. Não, essência. Eles botam uma essência vagabunda. E aí botam o nome, né? Chocolate, blê, blê, blê, de blabó. Querastose, querastase, é sempre um nome, né? Só me deformou com baunilha. Exato. Não, a escova progressiva foi moda, ainda é, né? O progressivo quer dizer que progressivamente você vai ficar careca. Exato. Mas de cabelo liso, né? O que restava fica liso. É engraçado porque eles devem ter descoberto isso lá no ML, né? O cara botando formal num cadáver. Verdade. Viu que o corpo ficava conservado por alguns dias para transporte, o que quer que seja, e os cabelos ficavam lisíssimos do defunto. Produto escova agressiva. Cara, um tratamento onde você tem que pedir para todo mundo sair do lugar e quem faz fica chorando sangue. Uma coisa é tá muito errada, isso? Cara. Ai, eu olha, eu fiz uma vez, logo no início, lembra? Né? Quando era, tava tudo liberado, não tinha selo da Anvisa, era uma beleza. Ah, eu também fiz nessa época, eu também fiz. Gente, eu fiquei com os olhos inchados, a garganta ardida. Meu Deus! Foi um inferno. É, estou até hoje pagando por isso. Os cabelos estavam lindos. Depois de uma semana, caiu tudo. O bom desse tratamento é quase que uma roleta russa. Ou você fica com o cabelo liso ou você morre. Ponto. Porque essa merda mata. Tem gente que já morreu disso. É verdade. Cara, não. Que horror. Couro do, queimadura no couro cabeludo, envenenamento. Tá bom, óbvio. Isso foi feito num salão de beleza lá no interior do Judas, que a mulher pegou formal industrial pra usar aquela merda. Cara. Não tem imbecil que passa que bota silicone na cara, os travel que bota silicone industrial. Ah, cara. Silicone industrial. Caraca, eles enfiam na, né? Injetam aquilo no peitinho. Que nem o Chuck. Ai, lembra aquele programa? É, sim. Comando da Madrugada? Lembro. Ai, eu ficava com tanto medo. O Goulart de Andrade, ele é um cara roots, né, cara? Ele é um cara sem medo de mostrar a verdade, né, cara? É verdade. O cara, eu lembro esse programa dos travecos que ele botou os caras injetando silicone industrial, cara. A mangueira vinha da fábrica. Ai, que horror. Espetava aquela agulha de crochê no peito do traveco, cara. Que horror, gente. É agressivo. Ficava, botava um pedaço de madeira entre no meio assim do peito, entre os dois seios, futuros seios. Ai, gente, que horror. Ai, que horror. Porque se não tivesse algo pra separar os seios do traveco, virava um peito de pombo gigante. Ai, que foda. Aí quando acabava, ele tirava a agulha de crochê e jogava o que tava na mangueira no pneu dele. Não, isso não bastasse isso, isso é feito numa borracharia, né, cara? Sempre. Ai, que nojo. Espera aí, estética de traveco é demais. São aqueles salões... Pelo amor de Deus! Aqueles salões com aquelas garrafas de Big Coke sem rótulo, né? Ali que ficam os produtos. É, ficam por ali, ó. Tô meio de louco. Gente, olha só. Eu não acho nada demais homem se depilar. Não, mas é um passo. Eu também não acho, não. Você acha bonito por acaso, senhora Jovem Nerd? O Tony Ramos, aquele macaco ambulante, não é bonito. Cara, olha só. Você imagina. Algumas pessoas vão achar que eu me depilo agora, porra. Eu gostei do Jovem Nerd tentando tirar o cu da reta. Estão dizendo assim, você imagina o Dr. Manhattan todo cabeludo? Sabe o que eu acho engraçado? É que de uns tempos pra cá inventou-se essa porra que homem tem que ser bonito. Eu não sei de onde saiu isso. O Magnum tinha peito cabeludo, bigodão, e nunca vi ninguém falar que o cara era horroroso e peludo e nojento. Outros nunca vi. Tempos. Ah, mas antigamente também, agora eu vou falar. As mulheres usavam sovaco cabeludo. Exatamente. Não raspavam as pernas, os homens também adoravam. E a virilha? O que será que está acontecendo? Não, a virilha tu já sabe, né? Cláudia Hanna que eu digo. Era um pedaço, uma fatia de pizza. Pô, da Cláudia Hanna era o bolo inteiro. Era a pizza toda. Mas é, gente, outros tempos. Ah, mas o nego tá chegando no limite que o cara não tem que raspar ou depilar só o peito, sei lá. Depilar o peitinho. Ah, meu irmão, vai caçar um... Vai cortar mesmo essa pra que o homem tem que depilar o peito? Me explica, você é nadador? Você nada de forma competitiva. O cara tem que raspar as axilas. Você nunca raspou nada, não? A única coisa que eu raspo é seguindo a tradição do Império Romano. Então eu raspo a barba. Só a barba? Que é a única coisa que o homem tem que raspar. Não sei. O meu suor... Olha só. Eu nunca, em nenhum dia da minha vida, acordei ou durante o dia, falei, caraca, meu sovaco tá me incomodando. Não dá nó não, cara. Meu cabelo do sovaco tá... Hoje tá um negócio, tá pegando, tá embolado. Nunca... Nunca, cara! Não, peraí, nunca. Peraí. Então eu não tenho por que raspar. Se eu tivesse com esta quantidade de pelo que você tá embaixo do braço, eu estaria me incomodando. Ah, não. Até parece que eu tenho a Cláudia Hanna debaixo do braço. Olha só, esse negócio deve dar nó, deve doer, deve ser inverno. Que dá nó, cara? Que pelo de sovaco não dá nó, minha amiga. Caraca, amiga. Eu faço uma trança agora aqui. Dá pra fazer uma trança. Faz uma trança. Olha só. Eu sempre tive dúvida também sobre essas peculiaridades biológicas. Primeiro, cabelo debaixo do sovaco não dá nó. E segundo, por que essa merda não cresce pra chegar até o chão? O cara que raspa o pelo do sovaco... Olha já só. Já saiu do time... Eu acho que é mais higiênico esse negócio de pois cabelo é. Do sovaco. Deve dar mó CC não, dá CC. Tá? Por isso que os homens têm mais CC. O que deu CC? Pelo? Homem tem mais CC que mulher. Só uma pergunta aqui, rapidinho. Só uma pergunta pra... Vocês raspam as axilas, certo? Isso, claro. Sim. Vocês, em hipótese alguma, não têm CC? Olha aqui, meu querido. Não. Eu não quero saber de olha aqui. Se por um acaso, um dia, você ficar 24 horas trabalhando com seu sovaco raspadinho, você não tem CC? Eu não, porque eu uso... Não, sem usar o desodorante. Ué, temos membros... Proteção 24 horas, meu rolão. Então, quer dizer... O rolão. Se você usar o... Eu uso o rolão. Se você usar o rolão, resolve o seu problema. É isso que você tá me dizendo? É, mas é claro. Gente, então, os homens... Se eu tiver com o meu sovaco cabeludo de macho... É só passar o rolão. E passar o aerosol, porque... Você não usa rolão. Não, minha filha, que se f*** a camada de ozônio. Eu uso aerosol, porque eu sou macho. Eu não fico esfregando nada roludo no meu braço. Gente, mas o homem que usa rolão deixa o rolão todo cabeludo. Ai, mas fica, é... fica o sovaco à parte. Olha só. O senhor M faz isso. A senhora M fica a pé com o senhor M, que ele deixa o rolão todo cabeludo. A gente passa o rolão, né? E absorve na mesma hora. Mas quem tem aqui essa pelarada toda deve ficar um mingau. Ai, que dó. Eu não gosto de rolão, eu prefiro o spray também. Ah, não, eu só uso o rolão, só no rolão. Além de rolão, eu só lavo meu rosto com pirozol. Olha a propaganda. A senhora Jovem Nerd adora, eu chego na farmácia e pergunto pro farmacêutico, você tem pirozol? Eu não aguento quando ela faz isso. Cara, ela no outro dia, ela riu na cara do farmacêutico. Mas como é que eu vou perguntar? O nome do sabonete do rosto se chama Pure Zone. A zona pura. Aí ela chega e pede... Você tem Pure Zone, por favor? Peraí, meu amor, vamos lá atrás. Poxa, por favor. Eu sempre pergunto, eu vou perguntar como. Você tem aquele sabonete líquido pro rosto que se chama Zone? Você pode falar Purizone. Ah, mas eu Purizone, falo, de, eu falo com sotaque britânico. Purizone. A portuguesa tá aí toda ha-ha-ha engraçada, sovaco cabelo do Azaghal, não sei o que lá. E eu tenho com muito orgulho. E ai do cara... Ele pode fazer natação. Ah, eu sempre pensei desculpa. Se o cara fizer natação, é a única parada que salva. Mas o cara tem que ter os ombros com mais ou menos 80 centímetros de largura. Pra justificar um sovaco raspado. Do resto, meu irmão. Eu estava reparando que na televisão os homens também raspam as pernas. Ai, que nojo. Aí já é demais. Ai, perninha pelada fica feio. Raspam os peitos, as pernas. Deve raspar tudo, deve ser. Total é, shape. Gente. Mas por que nascem pelos no corpo? Isso é escroto. Não é escroto, é a natureza. Tinha que ter só na cabeça. Ai, sobrancelha não, né? A sobrancelha fica na cabeça. Na cabeça, sobrancelha? A sobrancelha fica na cara. Por falar em sobrancelha... Aquelas que penteia pra cima, né? Portuguesa passou a adolescência inteira dela mutilando a sobrancelha. Porque quando era adolescente a moda era fininha. A Malumada não se vendeu essa moda. Tá aí até hoje com o Groucho Marx na cara. A moda era nos 30, né? Só aquela listrinha. E aí nós nos mudamos pra Curitiba e ela foi no salão e inventou de fazer a famosa sobrancelha de rena. É porque eu quero dar uma preenchida. Tá ótimo. Eu quero dar uma leve engrossada. Uma leve engrossada. Quando a você moda chegou... agora é ser sobrancelha grossa. Aí você chegou no salão e falou assim, por favor, você conhece o modelo Monteiro Lobato? Não, eu falei que queria um pouquinho mais grossa. Ai, meu Deus. Levantada. E aí a mulher botou... Eu falei, olha, não bota muito escuro. Não exagera, não estou acostumada. A mulher, pode deixar comigo. Aí eu saí do salão toda feliz. Quando eu cheguei... O elevador do prédio. E olhei pro espelho, eu me achei uma caipira. Ai, que capiada! Ai, Jesus, eu estou uma caipira. Tá uma caipira. Mas a mulher do salão falou assim: olha, está forte agora. Mas depois, amanhã já vai estar mais fraco. Não quero na tentação de arrancar no primeiro dia, porque você vai achar forte. Arrancar o quê? Passar borracha? É, lavar, que se lavar no primeiro dia esfregando ela sai. Entrou, a gente acabou de se mudar pra Curitiba. Ela entrou em casa. As crianças não conseguiam olhar. Fica parada que eu vou pegar o chinelo, que ela tá aturando na sua testa. Eu achei que ela ia arrancar meu cérebro fora. Eu falei, cara, Sailor entrou aqui em casa. Sailor, que horror! O Azaghal não conseguia me olhar no olho. Não conseguia? Porque os meus olhos eram atraídos pra sobrancelha gigante. E ruiva. Ela pintou de outra cor. É de... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha sobrancelha que é preta e vou preencher e engrossar artificialmente com tinta vermelha. A minha sobrancelha não é preta. Ah, tá bom. Castanha escura, diferente de rena. É castanha. Eu sei que pra ser solidária, portuguesa, eu também engrossei as minhas sobrancelhas. Eu peguei fita isolante, que era um pouco menor do que fizeram na testa dela. E colei na minha cara e ficou igual. E era legal. A fita isolante é melhor do que a rena, inclusive, já dou a dica. Porque você pode ficar mudando o seu estado de espírito. Você pode botar triste, feliz, sabe? Indiferente. Parecia um emoji. Ele fez isso mesmo. Quando eu era adolescente, eu sempre quis ter um bigode. Mas na época da adolescente, eu tinha só aquele bigode ralo de porteiro. Aquela penugenzinha que você não sabe se raspa ou se deixa. O que você fez? Pintou de canetinha? Não, mas se fosse hoje em dia, eu poderia chegar no salão e falar assim, queria dar uma preenchida, né, engrossada no meu bigode. Você pode fazer um bigode de rena pra mim, por favor? Eu ia chegar no colégio amarradão de bigode de rena. Ah, o Jovem Nerd tinha bigodinho quando era adolescente. Ai, que nojo. Quando começa a nascer o bigode no homem, é um pelinho fininho. É um buço, é um buço. E eu achei, caraca, bigode, maluco, que foda, eu sou foda pra caralho, vou pra escola de bigode. Aí, o cara não tinha nem penteio, ele tava se achando. Chega um malandrão lá, meteu o dedo na minha cara, bigode porteiro! Caraca, cara. Mas foi na hora embora, né, cara? Fui pra casa e... Ainda bem, ele me ajudou, cara. Ele me Pô, o cara foi teu amigo. Foi meu amigo. Tu acha que a portuguesa ficou só nessa maluquice de sobrancelha de rena? Perto do casamento, ela tava pirada, querendo fazer uma sobrancelha de tatuagem mesmo. Eu queria fazer uma sobrancelha linda de tatuagem. Uma âncora, né? Uma âncora cada um. É aquela tatuagem que dura 2 anos ou é forever? Não existe tatuagem que dura 2 anos, né? Pra começar. É, não, olha só, é diferente. Você acha que vai tatuar o quê? Vai tatuar um golfinho na cara? Olha... Seria maneiríssimo. Ah, tá bom. Olha aqui, Bocó, é outro tipo de tatuagem. É. Não dura nem 1 ano, dura alguns meses. É, dura 1 ano, eu acho. Cara, tem uma senhora lá no meu antigo prédio que ela caiu na besteira de fazer maquilagem definitiva. O que é a maquilagem definitiva? É você ter a coragem ou o desapego de dar a sua cara para um indivíduo que não conseguiu ser tatuador, tatuar. Isso é maquilagem definitiva. Quando ela chegou em casa, depois da maquilagem definitiva, eu me lembro como se fosse hoje, a filhinha dela olhou na carinha dela na piscina e falou: "Nossa, mamãe, você tá parecendo uma palhaça." Olha, amigo, até hoje ela parece um palhaço. Não, dermatologista que tatua. Dermatologista. Aquele salão que tu foi era dermatologista aonde? Não, tudo bem. É esteticista. Esteticista. Gente, eu uma vez entrei num lugar de tatuagem e perguntei, por favor, vocês fazem tatuagem de sobrancelha? Você entrou numa tatu shop mesmo? Vocês fazem tatuagem, devem saber. Aí eles falam, faço aqui o modelo Mike Tyson, o modelo... modelo tribal. Aquela galera toda de piercing, não, sabe? Não, mas, cara, você tava com a cabeça onde? Eu não sei, eu quis explicar. Fiada na bunda, né? E aí aquela galera toda de piercing, sabe, argolas, olhou pra minha cara, né, lógico. E falou o quê? Eu disse, não, sua fudida, sai daqui. E tem também, antigamente, gente, era muito mal feito. As senhoras faziam a tatuagem e desbotavam e ficavam com a sobrancelha azul, cara. Não, não é questão de ser mal feito. Você tem que passar protetor solar em qualquer tatuagem. É porque antigamente era tudo vagabundo. Mas olha só, a tatuagem fica azul porque você pega sol, você não cuida. A pele humana não foi feita pra ser tingida. Você bota tinta num lugar que não foi feito pra isso... Tem que cuidar da tinta. Essas velhotas não passam protetor solar direito. Eu, quando fiz a minha tatuagem, agora eu não faço mais, mas quando eu... Né, assim que ela estava novinha em folha, brilhando em relevo ainda, eu passava todo dia 2 camadas de protetor solar. Fator 60. Quer dizer, você estava preocupado em proteger a sua tatuagem. Se proteger contra câncer de pele, foda-se, né? E na careca também, foda-se. Não, sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado na Zagal? É quando a gente vai passear assim o dia inteiro no sol, de noite... Tá com a cabeça quente. A careca dele fica esticada. Defumada. Eu vou passar creme na cabeça, ela só que faltava. No dia seguinte, ele acorda um craquelê e começa a descamar o couro cabeçudo. Couro cabeçudo. O couro cabeçudo, maluco. Quando eu passeio e vocês me avisam que a gente vai ficar o dia inteiro andando na porra de uma feira de velha de artesanato de bosta, quando eu tenho o tempo de me prevenir, eu uso chapéu. Não, peraí. Por favor, não use mais o chapéu. Porra. Porque o Zazaga, vez de comprar o chapéu normal, não. Ele compra o chapéu igual o do pai dele. Ah, ele fica igual. Que a boina. A boina. A boina tá na moda de novo. Ele fica igual o pai dele. Não, por favor. Eu tenho uma foto de boina. Me ajuda. Boina nos 30. Ai, Jesus. Bom. Só que a gente não tá falando de boina aqui, a gente tá falando de tatuagem. Era. Você já viu um estivador, um marinheiro? A tatuagem do cara fica azul igual. Mas olha só, se você vai fazer essa sobrancelha com onde o estivador e o marinheiro faz... Mas a tinta uma é a mesma. Tatuagem? Claro que não. Ah, a tinta da Avon. Olha aqui, ô Bocó. É outro tipo de processo. É o que eles falam assim, esse aqui, olha, é outro tipo de processo. Mas aí quando corta a cena, ela tá comprando lá no porto, no mesmo fornecedor. É outro tipo de processo, bem processo. Peraí, só pra eu entender um negócio. Você viu já alguém fazer uma tatuagem de sobrancelha? Já vi várias pessoas que ficam lindas. Elas usam uma máquina, não é? Que é uma seringa que fica fazendo... Não é assim? É. Sabe o que é isso? É uma máquina de tatuagem! Mas ela não é definitiva. É igual! Sabe por que não é definitiva? Eu vou explicar pra vocês. Porque quando você vai numa tattoo shop e vai fazer uma tatuagem no seu corpo... For real, o cara usa uma tinta normal, que vai durar pra sempre, que pode ficar azulado se você pegar sol, mas vai durar pra sempre. Quando você vai fazendo a porra de um salão escroto, a mulher bota água na tua tinta, porque não tem tinta de maquiagem que dura pouco. O que acontece é que ela usa uma tinta vagabunda pra você voltar o ano seguinte pra fazer a porra do retoque. Não, ela usa mais fraca pra tu não ficar com a cara cinza depois, né? Eu mesmo não entendi nada. Ah, não sabe nada de tatuagem sobrancelha. Não, eu não sei, graças a Deus. Eu estou falando que eu vou... Quando eu fui lá fazer o teste, a moça fez o desenho, ela aproveitou que eu falei que eu queria umas sobrancelhas levantadas. Uhum. Sabe aquela sobrancelha assim, levantada, igual de modelo? Tipo de Angelina Jolie. Igual do demônio, né? Não. É levantada bonita. Ela falou que pra dar aquela levantada, no caso, é com botox. Que ótimo. Ela mete a agulha assim no botox, aí a sua sobrancelha fica parada lá em cima e não se mexe, aí fica levantada. Que maneira que o salão de beleza, na verdade, ele é uma grande pegadinha do malandro, né? Porque você vai fazer tatuagem de rena, sai que nem uma capial de festa junina. Aí vai fazer uma tatuagem de sobrancelha, a mulher usa uma tinta vagabunda que tu fica com a cara azul no futuro. Ai, meu Deus. Você vai fazer botox, a mulher aplica derrame em seringa na tua cara, congela tua cara, e depois tu fica que nem aquela velhota maluca que a gente viu lá no shopping, que a velha tava parecendo um diabo solto no pasto, meu irmão. A sobrancelha da mulher colava na nuca, parecia um vulcão. Eu falei, olha, portuguesa, se você fizer sobrancelha de botox e fica com essa cara de diabo aí, eu vou fazer cicatriz do John Locke na minha cara. Se é pra fazer um negócio definitivo, fazer direito. Ai, meu Deus do céu. Eu gostaria de botar botox aqui num negocinho na minha testa, de expressão. Vou... Negocinho na minha testa. Eu também queria, eles botam botox pra ficar evil. Pra ficar assim, o tempo inteiro, sabe, mal encarado, com a cara do Clint Eastwood. Eles fazem? Deve fazer. Esperei a Zagal ir pra São Paulo pra fazer um peeling na minha cara. Os tratamentos de beleza são maneiros porque eles são inventados por pessoas que odeiam as mulheres. Porque o peeling consiste em você esfolar a sua cara no asfalto. É, como se você tivesse um carro, sei lá, 60 km por hora e alguém abrisse a porta e esfregasse sua cara no chão. Quando eu fui marcar, ela virou e falou assim, olha, quando você for sair daqui, você vai pra algum outro lugar? Eu falei, ué, depende do horário que eu for marcar. Ela, eu aconselho você ir direto pra casa, porque eu tenho que passar... porque eu tenho que passar um creminho e o rosto fica um pouquinho amarelinho. Um pouquinho amarelinho não era a cara da Marge Simpson pra mim, né? Aí eu fiz lá, na hora não dói. Na hora ela fica lá, parece só tá... sei lá, arranhando um pouquinho. Aí fez o peeling, aquela coisa toda, passou aquele negócio na minha cara e eu não tinha nenhum espelho. Tô achando que é só um creminho. Quando eu entro na portaria do meu prédio, o porteiro ficou frango robô. E eu entrei naturalmente. Oi, tudo bem? Boa noite. O porteiro que já conhecia Monteiro Lobato não esperava por essa. Quando eu chego no elevador do meu prédio, eu tava mais de Simpson, porque o creme que ela passa tinha cor de gema. Eu tava com a cara... eu parecia um Simpson. Tomou um banho dourado. Olha, graças a Deus o Azaghal não estava em casa. Porque se ele já me sacaneou com a sobrancelha, calcule que se ele me vê com a cara amarela. A minha sorte é que a Azaghal ficou uma semana fora, em São Paulo, sei lá onde, trabalhando com o Jovem Nerd. Só tava eu e a senhora Jovem Nerd aqui. Porque eu descamei. Mas eu descamei tanto. Eu, quando eu ri, eu sentia minha cara... parecia que a minha cara ia rasgar. Ai, que horror. E quebrava no dia seguinte, eu tava um craquelê. Mas olha, renovou, minha pele ficou lisinha, tá? Depois de uma semana você descamando que nem uma desgraçada, sua pele fica um pêssego. Por quanto tempo? Ah, um mês, dois. Meu Deus, que sofrimento. E os cremes, hein? Os tratamentos, hein? Que a gente já viu aqui. Máscara de chocolate, máscara de ouro. Por favor, meu Deus, eu não sei mais o que ver. Não, já vi máscara de caviar. Caviar! Caraca! Mas você quiser, eu boto meus ovos na tua cara pra tu rejuvenescer. Tá aqui, pariu, botar ovo de peixe na cara agora. Não tem mais o que inventar, eles têm que inventar porque a gente vai achando bonito os nomes, né? Tinha um negócio lá que era de ninho de passarinho. Ninho de passarinho! Máscara de ninho de passarinho. É, daqui a pouco vai ser cocô de pombo. Não, mas deixa eu falar, tem um spa nos Estados Unidos que usa cocô de passarinho nas máscaras faciais. É claro. Eles chamam de dejetos higienizados. Caraca, que nojo. Como você higieniza um cocô? Da mesma forma que você lava uma dreadlock. Não, e não para por aí. Tem banho de cerveja. Tem banho dourado. Tem banho de cerveja. Vinoterapia, que é com vinho. Urinoterapia também. Banho de leite, tem umas palhaçadas aí. Fudidos o quê? Cidra cerezé, né? Banho de cidra pro fudido. Tem um salão em Londres que usa esperma de touros com pedigree. Quê? Pra quê? Para os cabelos. Leite de miápica. Finalmente estão usando. Finalmente estão usando leite de miápica. Ué, uma vez eu comprei um creme pra passar na cabeça. Leite de maiti que estão usando. Olha só, gente, calma. Eu comprei um pote lá de creme pra passar no cabelo, uma beleza. Aí eu tenho mania de quando estou no banho, começo a ler os componentes. Ótimo. O que tem, né, no shampoo. Estava lá eu passando na cabeça e li lá. Contém tererereu, aqueles nomes todos químicos, espermacete de baleia. Esperma. Ai, do cacete da baleia. Eu falei, mas o que é isso? Espermacete de baleia? O que será isso? Eu falei, o que pode ser isso? Falei, você não queria aceitar, né? Aí eu falei, será que aqui tem porra de baleia? Nossa! E aí eu fiquei intrigada, como alguém bate putinha na baleia? Pra tirar o espermacete. Eu adoro as explicações que quando você lê rótulos de coisas assim, eles dão umas explicações nada a ver, né? Igual sabão em pó também, né? Aí eu vi a esfoliação composta por microsferas físicas. Mas por que existe microsfera espiritual? Eu não tô entendendo. O que é uma microsfera não física? Eles botam qualquer coisa nesses rótulos. A gente, microsferas físicas, hein? Por favor. Eu também vi outra coisa, escova de neon. Que é a escova pra... De neon. Junta as propriedades benéficas do neon. Que propriedades benéficas tem o neon? Você ficar igual nos 80, tá de boa. Não tem mais o que inventar. Não tem mais o que inventar. É aquela escova de cerâmica que vende no Polishop. Ela roda no próprio eixo. Né? Ela é uma escova automática. Você vai passando, ela vai girando na sua cabeça. Ah, é podre. Eles botam a mulher com o cabelo todo ruim. Horroroso. Aí corta a cena. Corta a cena, a mulher tá com o cabelo lindo. Se funcionar assim, é foda pra caralho. Que tu tá passando a escova no teu cabelo, ela tá lá girando. São três escovas em uma, né? Uhum. E de repente faz um pá e teu cabelo fica liso. Não só liso, como mega escovado, né? Ah, mas olha, eu odeio chapinha. Odeio aqueles cabelos lambidos de chapinha. Eu só uso secador. Senhor K, quando é que o senhor começou a notar que o couro cabeludo estava querendo aparecer? Era uma terça-feira. À noite. Chovia muito. Ano bissexto. É. Não, eu cultivei, né, os meus parcos cabelos dos 14, se eu não me engano, até os 18 e meio. Quando eles chegaram, assim, próximo da cintura... O quê? Caraca, você teve cabelo até a cintura? Próximo. Nossa, você tem fotos disso? E depois de eu ser confundido no restaurante, né, estávamos sentados eu, a gorda, Dois amigos, eu de cabeça baixa, comendo, meu cabelo na cara, natural. Aí o garçom falou: o senhor deseja mais alguma coisa? Não. O senhor deseja mais alguma coisa? Não. O senhor deseja mais alguma coisa? Não. A senhora deseja mais alguma coisa? Aí eu olhei pro garçom. Aí ele falou: ah, desculpe, o senhor deseja alguma coisa? Falei, gente, isso aconteceu com o Jovem Nerd também. Aconteceu. Porque o Jovem Nerd também usava um cabelinho comprido. Usava até os ombros. Era bonitão, era lisinho o cabelo. Nem precisava de escova progressiva, meu amor. O meu também era lisão, parecia um índio. Quando eu tava de cabelo grande, você não vê isso. Você não vê que tá, tem uma entrada aqui e outra ali. Aí eu, 18 anos e meio, cortei o cabelo. Aí uma amiga minha virou e falou: ih, tem uma entrada aqui no cucuru, tu vai ficar careca. Eu falei: ah, vai merda. Como é que eu vou ver uma entrada no cucuruço ainda cheio de cabelo? Achei que era sacanagem, aos 33 anos de idade, eu penso, se eu tivesse ouvido, né, não estaria na merda que eu estou hoje. Gente, mas eu e a portuguesa, a gente viu um Globo Repórter que tinha um shampoo feito no Acre. É então, só feito no Acre. É mentira, foi feito ali na... Só é feito no TV Acre. Manchete. Não, é esse shampoo que tem lá e um abacaxi gigante que tem lá também. E aí o cara fez esse shampoo e está rico. O shampoo se chama Esperança. Ah, vai fazer propaganda? E aí mostrou lá um velhote que passou e tava cheio de penugenzinha nascendo, né? É, igual o cabelo de neném. Olha, dizem que é um frenesi no Acre esse shampoo. Ah, eu... Aí, vou experimentar essa merda, bicho. Vamos lá. Eu sou a favor. É, eu vou passar na testa. Você pode ser careca com dignidade na sua vida. Sem dúvida, o que mas nós é somos. Nós somos coisa. Carecas com dignidade. O que é ser careca com dignidade? É você assumir que você tem pouco cabelo e ponto final. É você não deixar crescer mais de um lado pra pentear pro outro. Exato. Dave, quando você chega a determinada idade, o contrato social lhe permite ser escroto. Mas depois de velho, eu quero ter o direito de escrotizar. Ser velho não é isso? Ser velho não é fazer o que você quer e ninguém poder falar nada do que você é velho? Mas uma coisa é você ser velho e fazer o que quiser, como, por exemplo, não se importar de não ter cabelo. Uma outra coisa é você ser velho e botar cabelo na sua cabeça, que ele é dividido por uma linha. Olha, aqui termina minha testa e começa minha plantação de cabelo. Há muitos anos atrás, tava voltando do trabalho no centro da cidade, né? Aí tô no ônibus e já tava começando a perder o cabelo, mas tava como estou no f***, né? Caguei. O cabelo fosse importante, não nascer no rabo. Aí tô sentado lá no meu ônibus, pensando na vida. Olho pra fora, tinha um senhor bem vestido, bem apessoado. Sabe aquele corte de cabelo egípcio que o cara raspa a cabeça inteira e deixa só uma porra de um tufo do lado e faz uma trança? Sim, uhum. Era mais ou menos aquele tamanho o cabelo dele, só no ponto. O resto era cabelo normal. O que que ele fazia com aquela merda, aquele tufo lateral, aquela trança lateral? Que não era uma trança, era cabelo solto, mas muito comprido. Sabe aqueles espirais verdes de matar mosquito que você bota no canto do quarto e acende? O cara, juro, ele fez uma espiral de cabelo na cabeça. Ai, que nojo! Acendeu, espiral, eu devia ter um gumex, alguma coisa, alguma pra ficar, né? E aquela espiral. E assim, no meinho, assim, acabava com a pontinha pra cima, sabe? Ai, que nojo! Olha, eu achei aquilo de uma jocosidade tamanha. Eu fiz questão de abrir a janela, virar pro cara e falar: parabéns, muito bom esse seu cabelo, meu amigo. Batendo palma. Muito bom. E ele ficou felizão, ganhou o dia, né? Ele deve ter chegado em casa e dito: tá vendo, moleque? Te falei que esse cabelo ia fazer sucesso, caralho. Você me abandonou, meus filhos não falam comigo, mas eu sabia que essa porra ia dar certo. Olha, mas eu vou te falar. Eu tenho verdadeiro nojo, daquelas pessoas que usam aqueles cabelos rastafári. Pois é, dreadlocks. Dreadlocks. É muito melhor ser careca. Gente, é anti-higiênico isso. Ah, é melhor ser careca. Já viu uma pessoa bem sucedida? O CEO da Coca-Cola, sei lá, de por favor, gente. Não dá pra lavar isso. É, isso é cabelo de fudido. Mas como é que é esse dreadlock? O cara... Dá nó infinito em várias camadas de cabelo, é isso? É, eu acho que é isso. Não, porque não é trançado. Ele põe o cabelo no liquidificador. É, junto com lama e merda. Deve ter uma seborréia, um fedor, uma piolhada. Ai, eu tenho muito nojo. Mas é, eu quero que eles me expliquem. Como você lava o seu cabelinho, dreadlock? Fudido? Só lava se cair na piscina, que pior mata de piscina. Ou se chover, né? Ou vai na lavanderia e manda lavar seco, né? É. essa porra me dá um aspecto de sujo, de imundo. Dá. Tá bom, talvez pelo fato de todas as pessoas que eu tenha visto na minha vida com cabelo dreadlock realmente estivessem sujas e imundas. Isso depõe a contra. Eu acho o seguinte, o cara querer se vestir assim, assado, fazer o cabelo dread ou não, raspar a cabeça, tatuar a cara, isso não... Se o cara faz aquilo porque ele gosta, eu acho, beleza, sabe? Tô nem aí, não é problema meu. O que me irrita é o cara fazer isso pra querer chamar atenção, pra, de alguma forma, se destacar da massa, da ratataia, da patuleia, da ignara. Lá na faculdade era um show de horrores, era um freak show. Lá tinha de tudo um pouco, mas sendo que tinha muito mais de pessoas esquisitas. Lembra daquele malandro que era modelo? Porra, desculpa, eu até concordo que uma calça jeans assim, surrada, bem molinha, bem solta, e uma camiseta branca, é confortável. Um chinelo, eu concordo, é confortável. Mas podia estar limpa, pelo menos, a camisa. Ai, que nojo! É porque o cara fazia o estilo chique pintor. Sabe? A camisa toda borrada de tinta, a calça também, como se o cara tivesse passado o dia inteiro fazendo uma tela, aí parou tudo e foi pra faculdade. O chique não ligo. Pois é, isso me agredia. Lembra daquele colega nosso, Dave, que acordava de manhã com o cabelo penteado, aí ele despenteava e ia pra faculdade? Ai, meu Deus. Era o inverso, filha da puta, né? Acordava com o cabelo penteado e despenteava. Ensaiado. Pra mas aquele despenteado todo ensaiado, ele ficou uma hora pra fazer. O cara vai com um laque e segura, cada mesh ele segura e tss, dá uma laquezada. Isso. Essa preocupação com a moda, essa preocupação com a estética, essas coisas, eu nunca tive. Tá bom, beleza, eu nunca fui socialmente um sucesso. Ai, meu Deus. Eu olho pra trás e agradeço. Eu não aguento essa galera que, homem que vai cortar cabelo em salão. Ah, pô, qual o problema? O que tem? Vocês não, muito frescos. Homens, não liguei homem não. Tem que cortar o cabelo barbeiro. Barbeiro. É, aquele que o cara não esteriliza nada. Pô, se ele não vai cortar meu pulso, ele vai cortar meu cabelo, cara. Ele não vai cortar meu pulso, tem que estar esterilizado, não, André. Não, cortar... mas agora vai lá, faz a barba. Não, certo. Mas o cara joga fora a aquela navalha, ele não, joga fora. Eu não sei se você sabe, você não tá acostumado, você não vai no barbeiro, graças a Deus. Ele tem uma navalha que não tem a lâmina, que é só um suporte, e lá ele coloca a lâmina. E ele coloca na sua frente pra fazer a sua barba. E aí depois ele faz o quê? Enrola uma toalha quente na tua cara e isso canta seria, Fígaro. Isso seria ideal. Fígaro. Seria ideal, Fígaro, mas Fígaro. Não acontece mais. E gira, né? Tua cadeira. Hoje em dia, o máximo que ele faz, e eu peço pra ele evitar, eu não gosto, que eu corto cabelo em Ipanema na loteria, né? Não, você mora em Curitiba. Não, mas eu ainda digo que corto lá, porque é o lugar que melhor corta meu cabelo e faz minha barba. Na loteria. Então você imagina, quantas vezes o Azaghal vai ao Rio de Janeiro por ano? Agora agora você imagina como fica o cabelo e a barba dele. Depois ele reclama que eu falo, Azaghal, sua barba está chegando já perto dos seus cílios. Não, mas olha, agora arranjei um barbeiro de reserva aqui em Curitiba. Esse dá pro gasto. Não é que nem o cara de Ipanema, a loteria. A loteria, tudo é melhor, cara. Você entra numa loteria, chega no finalzinho, vira à esquerda, tá numa barbearia. Cara, isso é demais, cara. Isso é máfia total. Aí chega lá, abre a revista no colo, toma aquela peruca de cabelo não. outros. Você não abre qualquer revista, só tem Playboy. Ah, Mas é a literatura masculina. Na sua essência. Ah, não tem Veja, isto é, não é masculino. O barbeiro, ele não tem que ter. Por exemplo, o barbeiro que eu vou, fui a minha vida inteira, de alguns anos pra cá, ele começou a decair. Tá se modernizando? Cheguei lá, tinha caras no barbeiro. Porra, contigo. É, falei, olha, tem que achar outro barbeiro. Tem que achar outro barbeiro. Não dá. Não posso ter um barbeiro isso. Que tem caras, que tem contigo. Eu não posso ir numa porra dessa. E barba bem feita é barba feita em barbeiro. Eu fui uma vez aqui em Curitiba, caí na onda da portuguesa. Sei que fazer a barba, tá parecendo um mendigo, não sei o que lá. Aí eu fui na porra do salão com ela. Ela foi fazer unha, fazer buço, sei lá que merda que ela foi fazer. Eu falei, tá bom, vou fazer minha barba aqui, cortar o cabelo. Falei, vocês sabem fazer a barba? Perguntei pro cara. Você sabe fazer a barba, seu fresco? O cara olhou pra mim e falou, sei. Pô, tranquilo. Não, como é que ele falou? Sei. Claro que sei. Eu sei. Claro que eu sei, meu amor. Pega a toalha quente, Jonas. Trouxe toalha quente, cretino. Jonas, vou passar xoxova no seu, na sua cabeça. Shampoo de xoxova. Lava o cabelo dele, Xona. Eu falei, não, eu vou fazer a barba. Aí sentei, o cara meteu toalha quente na minha cara. Olha aí. Eu falei, será? Será que esse salão de afrescalhados vai me proporcionar uma barba bem feita? O cara botou a toalha quente na minha cara. E eu tava com barba total, não tava com cavanhaque, bigode, era barba mesmo, na cara inteira. O cara tirou a toalha quente, que teoricamente é pra abrir os poros e facilitar, não sei o que lá. Pegou aquelas maquininhas cretinas que o Jovem Nerd usa pra fazer a barba tom sobre tom dele. Sabe aquela maquininha que vende no camelô, que ela... Nela mesmo você regula a altura da lâmina, do pente. Se é 1 ou 6. Eu falei, caralho, lá vem, né? Bota aí altura 4. Tu tá podendo. Ah, meu Deus. Calculei, né? A 6 vai pegar, minha barba não é tão grande assim. Aí ele meteu a parada no meu rosto, automaticamente a parada não prende, vai track pro 1. Ai, meu Deus. Saí da porra do salão, paguei uma grana, muito puto, parecendo um refugiado. Com raspadinho? Bom, porque o cara passou a mesma máquina na minha cara toda. Então a barba fazia todos os contornos do meu rosto. Ai, que nojo. Tava engraçado. Parecia que eu tinha passado um tempo refugiado em alguma fronteira. Tinha voltado há pouco tempo pro Brasil. Mas é cheio de esqueminha com a barba. Porque a barba tem que ser pontuda pra disfarçar o papo. Esparta, né? Esparta. É Esparta. Vou dar dica pra quem tem papo, pra quem quer... Ah, é. Vai dar dica pra quem tem que ter a barba que eu faço? Até... É só. Fico o dia inteiro apoiando a mão embaixo. Não, pros homens. Pensando. Pros homens pensativo. Que tem papo. Deixa a barba crescer. Mas não deixe dos lados. E ela crescendo dos lados, ela vai ficar uma bolacha gigante. Você deixa o cavanhaque crescer, a parte do queixo, até... chegar na altura que do vai King esconder Leônida. O papo. Deixa que... Tua cara vai ficar gigante. Vai puxar tua cara lá pra baixo. Vai ficar um Rock Dennis. É um faraó, né? Chico faraó. Aí, quando a tua barba... A ponta, né? O queixo chegar numa altura que tu não fique mais com o queixo duplo, aí você acerta por baixo, reto. Você fala pro teu barbeiro, olha, quero deschavar aqui, então deixa na frente maior e atrás você dá uma quebrada pra ficar na mesma altura. Porque assim, se você deixar a barba no mesmo tamanho em tudo, você vai ficar com um queixo gigante e é onde tem um papo maior ainda. Não, peraí. E o Jovem Nerd aprendeu a lição? Tu já ensinou. Como é que é do Jovem Nerd? Eu não tentando. Vou falar nada. O que dizem por aí é que o Jovem Nerd tem um modelo tom sobre tom. O que é tom sobre tom? A barba rala por cima de uma barba mais espessa em cima. É, barba sobre papo. Ah, eu tô de cavanhaque agora. Todo por personalidade. Não. É. Ele botou cavanhaque porque ele disse que não aguenta mais ficar parecido com o Jovem Nerd. Não, é. Falei, Jovem Nerd, se o Jovem Eles Nerd... Eles usam as mesmas camisas. E aí de barba fica demais. Eu falei, se esse filho Moram da puta junto. Deixar... Se esse filho da puta me aparecer com cavanhaque, eu vou passar a máquina na cabeça dele, cara. Vai ficar igual mesmo agora. Tá. Ai, que horror. O Jovem Nerd também tem umas histórias de cabelo, né? Pois. Uma vez eles iam ser entrevistados aí por um jornal. O Jovem Nerd tem um cabelo bonito. É, já teve cabelo de Paquito, né? Não. Mas ele tem um cabelo bonito. Não, assim. Já teve de cabelo feliz, até a cintura. E ele estava com um cabelo... O cabelo dele estava ótimo. Aí ele falou, não... Tava sóia. Tá. Tava sóia. Parece. Chique sóia. Aí ele virou e falou assim, não, amanhã vamos ser entrevistados, vamos tirar foto pro jornal, vou cortar o cabelo. Ai, que maravilha. Quando a gente chega na casa dele no dia seguinte. Mas sabe o que é engraçado? É que nego tá aqui me zoando, ha, só vai no barbeiro, na loteria, e o Jovem Nerd corta o cabelo na Cobal. Hortifruti. Só no Hortifruti que eles sabem fazer o corte cebola. Ele chegou em casa uma cebola, gente. Que horror. Parecia uma cebola, mas... Eu falei pro cara, porra, eu quero voltar aqui só daqui a 4 meses. Ah, agora eu entendi. O cara, é seu pão duro, cara. Toma aí, ó. Vai e não volta mais, então. Vai ter que aguentar 4 meses. Imagina a cebola, igualzinho, aquela coisinha redondinha. Ficou, porque a cara é redonda. E em cima, uns, sabe, os cabelos arrepiados em cima. Igual uma cebola. Tô com esse cabelo naquele vídeo da estreia do Clone Wars. Horroroso. Mas o Jovem Nerd tinha o cabelo de paquito e até a cintura também, que nem o teu. Não, até o ombro. E aí a senhora Jovem Nerd convenceu a cortar o cabelo. Aí ela foi pro salão. Salão chique blebleble, lá o salão? Era Nil Marité chique blebleble. Com um pôster do Tom Cruise. Puta que gente, eu era adolescente. O namorado fala assim, cabelo. Olha só, eu quero que você faça isso aqui no meu namorado. Caralho. O cabeleireiro virou e falou, minha querida, eu não sou cirurgião. Não, meu amor, ficou igual o cabelo do Tom Cruise. O cabelo ficou igual. Aonde eu contratei minhas fotos do casamento, o cara era super gente boa, sabe? E aí ele começou a contar as histórias. Ele mostrou lá fotos das modelos que casaram, eles fotografaram. Tinha Susana Verne. Tinha vários modelos famosos. E aí, ele falou e disse que tem noivas que chegavam lá e olhavam. Ah, eu quero ficar igual a Susana Verne. O mesmo vestido, o mesmo cabelo. Só que as mulheres, elas são modelos. E elas sabem fazer aquelas caras e bocas, né? E ficam lindas nas fotos. E aí, ele disse que quando elas iam buscar o álbum de casamento, todas felizes olhavam para as fotos. A cara delas caiu. Ai, tem que culpar a fotógrafa. Aí ela, mas não ficou igual. Ficou estranho. Não ficou igual, minha senhora. Você não me fotografou direito, olha a luz. As mulheres travavam no papo, sabe como é que é? Aquele risinho congelado. Um olho maior que o outro. É a luz, né? A luz. A senhora, você tem que entender o seguinte, é um problema de luz, entendeu? A senhora sendo fotografada com qualquer tipo de luz, fica uma merda. Vamos tentar. Vamos tentar de escuro, quem sabe, né? Vou fazer o seguinte, passado. A senhora fica aí paradinha. Eu vou botar a tampinha da máquina na frente da lente e vou tirar a foto. Sabe, a gente consegue uma foto igual, exatamente igual. Eu, outro dia, eu vi essa bosta, porque a minha esposa, como mulher que é, quis ver esta merda. Ai, o senhor Cave, o crepúsculo. Olha só. E vi, porque chegou um momento que eu falei, não, isso não pode ser sério. Eu vou ver até o final, porque isso não pode ser sério. Eu não sei se vocês já repararam, mas a estética adolescente atual tá indo pro caralho. Já foi. Ah, já foi. Meu irmão, foi tudo pro caralho. Se o mundo fosse regido pelos adolescentes hoje, tava todo mundo fodido. E nós seríamos os primeiros da fila pra execução. Qual é a estética do filme? O ator principal, o vampiro que brilha no escuro... Brilha no sol, pior ainda. De uma na minha época, os vampiros, se fossem sair no sol, viravam cinzas. Agora, eles viram a globeleza. Eles viram a purpurina, cara. Começa a brilhar igual a globeleza. Igualzinho, cara. É uma coisa escrota. Não posso sair no sol porque eu fico brilhando na tela da TV no meio desse, pô. E todo mundo acha lindo o cara que pesa 60 quilos, tem 1,80 m. Porra, tem 5 dedos de cabelo penteado pra cima. Que o vampiro, em vez de ser aquele bem feito igual o Danny Rice, né, com aquelas veias parecendo, não. Ele tinha cara branca, pasta d'água e o pescoço laranja. Não tem problema. Né? E ele entra na sala de aula com aquela cara blasé, né, de eu sou um vampiro, olhem minha pasta d'água. Então, aí me levantou também a dúvida. O cara é um vampiro, né, desde 1900 e tira o liruli. O que ele tá fazendo na escola? Caraca. Eu tenho cara de 17 anos, então eu tenho que viver com uma criança de 17 anos pelos próximos 850 anos. Vai rever a mesma matéria. Porra, merda, né, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é isso que é jogado na mente dos adolescentes, essa estética imbecil e irracional, entendeu? Ai, olha que bonito, ele tem o cabelo de 5 dedos, ele é lindo. Não. Lembra do Clube da Luta, que tem uma cena que tá o Edward Norton e o Brad Pitt dentro do ônibus, aí eles olham outdoor de um anúncio de cueca, o cara todo rasgado, cheio de gominho na barriga, todo assim, fazendo uma pose muito... Uh-huh. Edward Norton olha e fala, isso é ser homem? Cara, é o que a gente tá vivendo, você tem o teu corpo perfeito, você não precisa raciocinar muito. Os homens não precisam ter um corpo perfeito, mas as mulheres são as que sofrem com isso, meu filho. Porque as mulheres precisam ter um corpo perfeito. É, o tempo... Não é assim também, perfeito, como é vendido na televisão. Tem uma perna que parece um bambu solto, não é assim. Ó, oh, mas eles estão muito exigentes, né? Nos anos 80, as mulheres eram cabelo pequenos. Aqueles cabelos, mas, né, ao vento, peitinhos pequenos. Mas isso é de uma loucura, cara, porque daqui a 5 anos a estética vai ser outra. Há 10 anos atrás, não existia sutiã 48 no Brasil. Caraca. Porque não existia mulheres peitudas. Hoje em dia, toda mulher quer botar silicone. Ah, é. E fica aquele, como o David falou, aquele peito de pombo andando na rua. Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Não, mas peraí, tem umas que botam uma bola de vôlei. Mas tem outras que fazem, que botam e fica legal. É, tipo Ivete Sangalo. Fica legal. Veja bem, nada contra. Mas daqui a 15 anos, a estética, se a estética voltar a ser o peitinho. É isso que eu falo pro Jovem Nerd. A estética de peitinho vai voltar. E eu vou vir super da moda. Não vai. Jovem Nerd, olha aí. Se voltar o peitinho, o Jovem Nerd vai ficar na moda. Não. Não foi isso, galera. O que que foi? A moto se do peitinho? Se voltar o peitinho, eu vou ficar na mão. Ah, eu vou sacar o não, né? Ai, meu Deus. Os adolescentes de hoje, vocês, por favor, vocês peguem um filme, vocês não devem conhecer adolescentes que estão ouvindo. Qual? É um filme chamado Drácula, Bram Stoker. Aquilo é um vampiro. Ah, não, aquilo é horroroso. É verdade. Mas peraí, nós não temos a mínima moral pra falar de estética adolescente. Ah, é? Nenhum de nós, meu filho. É. Porque a gente... Eu queria ter fotos nós minhas. Nós somos aqui. Adolescentes na pior época possível. Em que o mullet era o mal. O mullet era o mal. O corte chitãozinho. Charará, aí eu tive shorts de taquetel com cores cítricas, fosforescentes. Calças pirulito, né? Calças pirulito. A época da lycra. Amarelo mosca limão. Varejeira, verde mosca varejeira. Verde mosca varejeira. E bem coladinha, entendeu? Ai, foi um inferno. A gente tá falando aqui, quando a gente era adolescente, o mundo ele era muito, muito menos exigente com as pessoas na nossa adolescência do que é hoje. Hoje em dia, os padrões de perfeccionismo estão patéticos, sabe? Com certeza. A gente as meninas estão fazendo plástica com 13 anos. Não, já. A gente viu outro dia o Top Gun. Caraca! Pessoas normais. Chocante. Né? Cara, ai, o não, Top Gun choca, é inacreditável. Ele é uma experiência antropológica. Pra qualquer um assistir Top Gun, cara, não importa a regra dos 15 anos, não é isso que você vai se interessar, não é a história, é a estética. Caraca! O Tom Cruise parece que é filho do Austin Powers. Porque os dentes do cara são de um amarelo nicotina. E torto. E o da mocinha também. Nossa, o da mocinha, cara, é amarelão. A mocinha tem dente trepado, sobrancelha preta agressiva, o cabelo louro palha. Cara, é agressivo. Essa era a gatinha dos anos 80. Era gatinha, era o sonho de consumo. Porra, mas era mais fácil as coisas, entendeu? Pois é. Hoje em dia então hoje o cara, pra ser bonitão, pra estar na crista da onda, né? Ele tem que ter a barriga que parece uma barata, cheia de gomos. Tem que ter um cabelão engelzado pra cima, pra baixo. Não pode ter pelos. Tem que brilhar no sol. Porra, por tá favor. Complicado. Tem que ter os dentes brancos, retinhos, parecendo a boca de cavalo de tão reto e branco. Os dentes tão branquinhos. Ai. Mas eu não sou mais adolescente. Você deu uma clareada aí. Foi uma imposição pro casamento. Pois é, eu falei, os meus dentes estão brancos. Se tu sorrir na mesma foto do meu lado, vai ficar Austin Powers. É parecendo que eu tô casando com Austin Powers. Mas eu não sou com barriga tanquinha, eu não brilho quando faz sol, quer ah, dizer. Ah, mas eu queria que você tivesse mais magro. Não, nada contra. Não me incomodo com a barriga tanquinho. Pode ter, Jovem Nerd. Não, não, olha só. Não que por estética que eu queria que tivesse, mas por saúde. É claro, é sempre pela saúde. Não, não precisa estar barriga tanquinho. A minha tá um tanque, um falei. Tanque de guerra. Aí a gente foi e resolveu ir na academia. Febre personal trainer, saudável. Vamos torrar o dinheiro todo. Ela fez um descontão. Fez, nossa. Descontou no bolso e caprichou na dignidade. Cara, eu fiz academia algumas vezes na minha vida. Mas eu nunca me fudi tanto quanto aqui em Curitiba. Primeiro bota a gente pra se fuder na bicicleta, aí fica lá pedalando, sendo que não é filha da puta. Não, mas você pode ir pra esteira também. Ah, que ótimo, melhor ainda. Aí, beleza. Sai dali, a mulher bota a gente no leg press. Eu queria ver essa gama do leg press. Qual é o leg press? Peraí, qual é o leg press? É um, que é uma sanfona de gordo. Parece que você tá subindo uma escada, sabe? Parece que você tá subindo uma escada. É não, não é esse, é. O cara senta e empurra o negócio. Empurra. Assim. Ah, você empurra com os pés um pirro. Ah, melhor ainda, melhor ainda. Uma sanfona de gordo. Você senta e faz... Aí, a parada te comprime. É uma parada inacreditável. Você vira um quadrado. Aí você apoia o queixo no umbigo, porque tua barriga tá de um formato que nunca poderia ter, comprimida ao máximo, estourando pra cima. E aí você faz força, né, pra empurrar a sanfona, fazer o... É, você empurra com as pernas, isso. É pra perna. Ah, mas cara, é pra perna, mas não é pra dignidade. Você tem que fazer força contra, você tem que empurrar com as pernas pra esticar. Isso. E aí quando volta, vai... Volta e dá aquela atochada no gordo. Sobe barriga, sobe tudo. O Azaghal ficava encroquetado. Não, e ela faz, e aí eu ficava com raiva, falava, bota a pesa aí. E ficava lá puxando ferro gigante. Resultado, saí do leg press meio tonto. Ai, meu Deus. Pouquinho tonto só. Falei pra ela, estou me sentindo meio mal. Aí ela falou, calma, Azaghal. Vou pegar o aparelho de pressão e medir sua pressão. Isso. Fica tranquilo, senta aí. E eu, tonto, fui lá pra sala de ginástica, que tava vazia. É, e ele sentou, ficou lá esperando. Já tava melhor. Não tava, não. Aí ela chega, coloca o aparelho de pressão no braço da Azaghal e começa a apertar aquela bolinha. E ela fala, engraçado, não estou achando a mínima do Azaghal. Pronto, derrame. Falei, deu um derrame foda agora. Mas ela não deve ter posto direito o aparelho. Não foi, não. Que ela não é médica. Meu irmão. E aí, o Azaghal, a que cara começou dele... a girar tudo. Eu deitei no chão. Não, eu já, quando ela falou isso, eu fechei os olhos e falei, como é que ela me fala isso pro hipocondríaco? Ai, meu Deus. Eu já fechei os olhos e falei, lá vem. Quando eu olhei pro Azaghal, ele já não tinha mais cor. Não, eu deitei. Ele tava corado. Eu deitei no chão, não aguentei ficar aí mais sentado. Deitei, falei, vou deitar um pouco aqui no chão. Aí a mulher saiu correndo pra pegar açúcar. Ela falou, calma, eu vou pegar uma coisa doce, isso é baixa de glicose. É, não, eu falei, é baixa de glicose, mas eu tô aqui com uma alta de ansiedade, minha filha. Caraca, ansiedade agressiva, fiquei com vontade de vomitar. Aí eu falei, agora eu vou infartar, eu tô vomitando já, já é um passo do infarto. Aí ele olhou pra mim e falou, quero vomitar. Eu falei, vai pro banheiro, corre pro banheiro. Aí não ia dar, aí ia ser a derrota completa. Depois de passar pela sanfona e deitar no chão da parada, eu ia... vomitar no meio da academia meus aparelhos, eu falei, isso eu não vou fazer. No momento de desespero, eu vomitei pela janela da academia. Ai, meu Deus, cara, que vergonha. Cara, e que sorte. Deus é muito bom, cara. Que não tinha ninguém passando debaixo da janela no momento que eu vomitei, cara. Porque ia ser um banho incrível no cara. Ai, que nojo. É um doente mental, né? Cara, aí a mulher me deu uma colher de arroz de açúcar. Parada. Mentira, trouxe uma balinha. Não, mas depois ela falou, você não quer tomar açúcar? Eu quero. Ela, pá, toma açúcar. Eu saí de lá trincado de açúcar. Glicose lá em cima, meu irmão. Eu virei pra ela e falei, olha, minha filha, você nunca mais faça isto. Se você não tá achando a pressão ou tá achando que ele não tá bem, não diga. Fala pra mim e só diz pra ele, olha, melhor por hoje é só. Pode ir pra casa, tomar um banho e relaxar. Não pode dizer pro hipocondríaco que não tá achando a mínima. Mas o Zagal durou bem, né? Ele ficou o quê? 3 meses? Ficou. O Jovem Nerd foi uma semana. Ele só ficou até o dinheiro acabar. Portuguesa também tinha uma amiga infernal lá na academia. É, pois. Eu sou uma pessoa um pouco comunicativa. Free talker. Free talker. Ela, portuguesa, ela não é mais free talker. Ela é free talker extreme. Porque ela não só é free talker, como ela provoca ânsia de free talker nos outros. Às vezes ela tá num lugar e as pessoas começam a conversar umas com as outras só pela presença da portuguesa. Tem uma aura, né? Pessoas desconhecidas, sabe? Mas a gente começa a conversar. Começa um papo geral, é impressionante. Nós falamos a mesma língua, qual o problema? A língua dos loucos, deve ser. Eu chego na academia normalmente, e aí tava na bicicleta, e aí sentou uma moça do meu lado, e não sei, a gente começa a conversar, isso é normal, né? Não pode ficar um do lado do outro ali, olhando pra frente. Normalérrimo isso. Já que sentou uma pessoa do meu lado, a gente começa. E aí descobrimos que, ah, você é carioca, eu também sou, aquela coisa toda. E aí começamos a conversar. Era pra ter feito 30 minutos de bicicleta, a gente já tava ali 1h30, porque tava conversando. Isto é bom. Você conversa, se distrai, vai malhando e não percebe. Uhum. Mas aí, foi demais. Eu não conseguia parar de pedalar, e cada vez eu pedalava mais rápido. Porque foi a conversa mais louca que já tive na minha vida. A mulher começou a falar: olha, minha filha, você é muito bonita. Você tem que continuar na perseverança, com perseverança, pra emagrecer. Você vai ficar mais linda. Uhum. É, pra me dar apoio, né? Aquela coisa toda, sua gorda. Para de pedalar. Aí eu falei que estava malhando, porque eu queria emagrecer um pouco, porque eu ia casar, queria, não queria ficar encroquetada no vestido, aquela coisa toda. E aí ela falou: não, mas isso tem que ser pra sempre. E olha, já que você vai casar, vou te dar umas dicas. Ah, bem. Eu estou casada há 30 anos com o mesmo marido. Nunca tive amante, nem ele. Somos apaixonadíssimos um pro outro. Mas qual o segredo? Eu moro no Rio e ele aqui em Curitiba. Que ótimo. Às vezes eu venho passar uma semana aqui e às vezes ele passa uma semana lá. E o que que eu faço? Neste período que nós estamos separados, eu fico instigando meu marido. Eu mando... que inferno. Ela, às vezes ele está no meio da reunião, recebe uma mensagem urgente no celular e é uma foto minha pelada. Ai, meu Deus. E eu falo, e eu escrevo assim: olha o que você está perdendo. Aí o cara pega o celular, joga na parede. E tá de maluco na reunião. Fala: caralho, o cara tá espetado.